Quem não falha não atrasa e segue a jornada. A semente foi plantada na mente fértil do neguinho, calando a boca de quem desacreditou de mim. E olha que nossa missão ainda é a mesma: fortalecer o orgulho do cabelo, do nariz, da pele negra. Veja que a aparência não mostra conteúdo na terra preta, que nasce as árvores com melhores frutos, a selva de pedra com os corações de concreto, onde usa as pessoas e ama os objetos. Na perifa vejo o brilho nos olhos das tias, sorriso nas dificuldades também é poesia. As panelas vazias não te fez fraquejar. A maior conquista é poder superar. Tua força de vontade me rendeu mais uma música. O orgulho de ser gueto nasce pelas lutas. Vou que vou fazendo o meu melhor e só fazendo valer o esforço de cada gota de suor. Já me falaram pra desistir, para estudar, sair da música, que não era meu lugar. Pois bem, estou aqui outra vez. Em cada verso que faço é como foda-se vocês. Persistir, lutar e vencer, essa é a meta. Não há dificuldade que minha força não supera. Segura essa, não queremos as rádios. Tocar na alma é o nosso cachê milionário. Com minha gueixa do lado, vou vencer, se liga. Minha vitória é maior orgulho da minha família. Na tentativa evoluindo a cada instante, meus olhos brilham mais que anéis brilhantes. Memória de elefante por tudo que já passei, e são pelos meus que do meu sangue outra vez. Estou de pé pelo certo nessa guerrilha, não escondo meus erros atrás de uma bíblia. Acredito que posso chegar onde eu mejo, sou sangue de zumbi, vitória para os pretos. É desse jeito, construindo os meus trilhos, serão ameaça e apertando o gatilho. Segue o brilho de um sorriso de um moleque, que descobriu um novo mundo em cada letra de rap. Pela cor, pelo sangue, pela África, por aqueles que planejaram meu fim, pelo amor, a família, a estrada, que me mantém de pé nesse estopim. O Palmares, Mandela e tantos outros, que não baixaram a cabeça para um homem branco. Não é individualismo, tio. Mas você não sente preconceito na pele, seja franco. Eu quero paz, ladrão, eu quero mais som. Várias fitas nesse mundão cão. Eu tô de boa, vivendo na condição. O tempo voa, eu quero a vida sem ilusão. Não vou chorar se o pior vier, porque guerreiro de verdade sabe se manter de pé. Mas peço a Deus, só a Deus, muita saúde, sabedoria e eficácia nas atitudes. E cada verso meu chega onde tem que chegar, e causa as impressões que tenham que causar. Vejo um mar de oportunidades no ar, e só abraço aquilo que a vida me dá. E o que eu quiser, se a vida não der, eu vou correr. Foco na guerra, mente na fé pra vencer, sempre de cabeça erguida. Deus ajuda quem trabalha, e quem trabalha ganha vida. Eu não espero me pedir, eu ofereço tudo que a vida mandar, eu obedeço. O que os erros ensinar, aprendo e cresço por tudo que ela me dá. Eu agradeço minha família, amo minha filha, amigos bons que não me joguem armadilha. Eu tenho muito, mas sou feliz. Hoje posso ensinar mais um eterno aprendiz. O mundo é louco, irmão. Eu deixo a mente viajar, mas eu mantenho os pés no chão pra caminhar nessa estrada, dando o melhor de mim. Cantando nas madrugadas, eu sigo sem fim. Eu sigo sem fim. Eu sigo sem fim. Eu sigo sem. Deixa de ser homem quando desiste. Pensa que correr atrás da paz não compensa. Mente vazia, maldoso não dispensa. Não pede licença, muda sua crença. Acreditar é necessário e bom, e curtir a liberdade no mais alto tom. Sei que saber viver é mais que dom. Ei, hey, bate no peito que faz esse som. Pela cor, pelo sangue, pela África, por aqueles que planejaram meu fim, pelo amor, a família, a estrada, que me mantém de pé nesse estopim. O Palmares, Mandela e tantos outros, que não baixaram a cabeça para um homem branco. Não é individualismo, tio. Mas você não sente preconceito na pele, seja branco. Pela cor, pelo sangue, pela África, por aqueles que planejaram meu fim, pelo amor, a família, a estrada, que me mantém de pé nesse estopim. O Palmares, Mandela e tantos outros, que não baixaram a cabeça para um homem branco. Não é individualismo, tio. Mas você não sente preconceito na pele.